A vida é destino ou escolha? A reencarnação ela nos possibilita que, através dos laços da maternidade, espíritos se encontrem para um programa de reajuste afetivo, moral e espiritual. Em cada nova encarnação, ela é minuciosamente preparada para que o espírito que volta encontre os elementos necessários para esse aprendizado evolutivo, para o resgate recuperador, sempre com um amparo consentido para que essa nova oportunidade tenha êxito. Sabendo de tudo isso, ou mesmo às vezes não sabendo, mais fácil é não sabermos, às vezes nós nos perguntamos. Tem pessoas que parecem desamparadas, vítimas do destino, ou que, sem amor, são capazes de causar o sofrimento aos outros. Será que elas não tiveram essa preparação? Ou elas foram esquecidas por Deus? Já pensamos nisso? Ou já ouvimos tais afirmações? A questão é que nós olhamos sempre o momento como uma fotografia, querendo analisar apenas aquilo que nós estamos vendo. E não ampliamos o nosso entendimento. Não sabemos o que há por trás daquele momento registrado. A vida não dá saltos e milagres não acontecem. Todos nós estamos submetidos às mesmas leis. E todos somos livres para fazermos as nossas escolhas. Quantas vezes no nosso dia a dia sucumbimos à nossa vontade mundana? Se nós observarmos acontecimentos, poderíamos até dizer insignificantes, e que nós derrapamos. Frequentemente nós esquecemos os propósitos que estabelecemos na dimensão espiritual e levamos a vida buscando a satisfação do eu, pelas sensações, desejos e fortalecimento do orgulho. Não damos atenção às tendências desvirtuadas que se manifestam em nós, egoístas e vaidosas. Pela sintonia mental, nos aliamos a mentes que se situam nessa mesma faixa de vibração. E então, somamos forças para concretizar as nossas vontades. Assim nós escolhemos quem são os nossos companheiros e traçamos o nosso destino pelos caminhos que nós percorremos. Mais uma vez se aplica a metáfora que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Somos os herdeiros dos nossos próprios atos. Todos os dias temos a oportunidade de aproveitarmos o programa espiritual e aprendermos ou adiarmos, nos responsabilizando pelas consequências. Que nós possamos refletir sobre isso e perceber as nossas escolhas, as oportunidades e tudo aquilo que nós estamos recebendo em troca. Onde está a origem de tudo? Que Deus Pai nos ilumine, nos abençoe a todos e que assim seja.